senhor Pedro Santa Maria, este ano está bizarro já, não é? Em regra, os nossos apresentadores não bizam muito, uma vez ou outra bizam, mas quando se biza também é bom, né? Os temas são diferentes, não são os mesmos assuntos. E, portanto, hoje nós convidamos o Sr. Pedro Santa Maria para falar do tema empoderamento versus abordagem baseada nos direitos humanos. E, em jeito de uma pequena apresentação do Sr. Pedro Santa Maria, em termos de perfil, ele é educador social e igualmente assistente social e é jornalista freelance. O Sr. Pedro Santa Maria fez os estudos superiores na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Zimbábue e frequentou de igual modo os cursos sobre os estudos de desenvolvimento internacional e comunicação para mudança e desenvolvimento na Universidade de Oslo, na Noruega, e no Centro de Cooperação Internacional do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Estado de Israel, em Haifa. Portanto, ao longo do tema, ele vai nos falar um bocado sobre as agendas de empoderamento levados a cabo, quer por organizações, quer por empresas privadas ou estatais, tendo como contrabalanço a abordagem baseada nos direitos humanos, sobretudo ao primado da lei, da prestação de contas e da transparência. Portanto, hoje em dia fala-se muito nessa questão dos direitos humanos, da transparência, fala-se muito do empoderamento, mas é como que tivemos a conversar e a trocar impressões no Facebook, quem empodera quem, não é? Então fica essa questão e o Sr. Pedro Santa Maria vai, com a sua experiência, tentar provocar o espaço do debate e termos uma conversa à volta do assunto. Portanto, então está aberto o espaço e eu passo então a palavra para começar ao Sr. Pedro Santa Maria. Muito obrigado, companheiros e companheiras. Né? Afinal, é só companheira, né? Só uma, né? Muito obrigado pelo privilégio que vocês me dão para, uma vez mais, vir aqui ao nosso espaço de partilha e de debate para trocarmos algumas ideias, algumas impressões sobre temas contemporâneos. Né? Na verdade, eu sugeri e aceitei o convite, que era para fazer uma segunda apresentação. Como eu disse na primeira vez que estive aqui, é importante e é salutar para o próprio processo de crescimento e desenvolvimento de cada um de nós que está aqui, e depois, por extensão, das nossas famílias, das nossas comunidades e do nosso país, em última instância, que nós tenhamos, de facto, espaços para partilhar, para dialogar e para colaborarmos para deixarmos o mundo melhor do que o encontramos. Né? Cada um de nós deve se perguntar o que anda aqui a fazer desde o dia que nasceu e depois, se calhar, uma segunda pergunta é o que eu vou deixar como legado da minha passagem pelo mundo. Né? Todos nós sabemos o dia que nascemos, mas o dia que partimos daqui na esperança da ressurreição ou na esperança de outras esperanças, nós não sabemos, né? E então eu sugeri o tema do empoderamento vis-à-vis a questão da abordagem baseada nos direitos. E por uma razão muito simples. Nós devíamos fazer essa conversa no passado dia 2, mas depois por razões de calendário e de conciliação de agendas, não foi possível fazer nesse dia. Mas o ponto de referência que nós tínhamos é que naquelas semanas anteriores estava a falar muito de vários assuntos. Estava a falar do simpósio das Jungueiras, que ia acontecer e teve lugar no Memorial Agostinho Neto. Havia também, por influência, por vontade de um camarada nosso de trabalho, e aqui abro esse espaço, eu ia preferir, ficava mais à vontade que o João Domingo me chamasse de camarada do que de senhor. Eu acho que o camarada é mais é mais próximo e sem... Tem, às vezes tem outras conotações. Eu acho que não, porque hoje nós damos uma conotação muito grande ao camarada aliado aos comunistas, ao MPLA e todos os outros partidos que seguem a mesma linha. Mas, na verdade, quando as palavras foram inventadas por Deus, o MPLA ainda não estava criado. E muito menos alguns partidos comunistas, né, do qual herdamos já essa dinâmica do camarada, né, depois do Mano, o gajo da FNLAU, da UNITA e por aí fora. Mas é camarada no sentido de que pessoas que partilham os mesmos valores, estão nas mesmas lutas, perseguem os mesmos objetivos e caminham juntos dia a dia, não é? Em busca das suas metas e dos seus objetivos, é nesse sentido. E então, é o camarada Adão Ramos, acho que vocês conhecem, né? Alguns de vocês devem conhecer o Adão Ramos. Adão Ramos é um jovem, e hoje até posso me arrogar ainda o direito de me chamar jovem, porque na verdade eu já estou com 50. E ele tem menos de 50, então é mais jovem, vai ser sempre jovem, enquanto estivermos vivos. Pois, eu conheci o Adão Ramos nos anos 2000. Eu estava a trabalhar num projeto da PCI, Population Services International, e ele fazia parte de um núcleo de jovens das escolas do ensino médio e pré-universitário que eram chamados ou faziam parte dos clubes de embaixadores da luta contra a SIDA. Foi nessa altura que eu conheci, estabelecemos uma empatia e somos amigos até hoje, embora não nos comuniquemos com a frequência que nós gostávamos que acontecesse. Então, Adão Ramos é uma pessoa portadora de deficiência, já serviu como parangonas de muitos jornais por força do preconceito que existe. E então, a uma dada altura, ele teve um problema com a mãe de uma jovem com quem ele namorava, né, que não aceitava a relação e nem lhe dava o direito de sonhar, quer dizer, num avanço daquela relação, né, ser noivo, casar, por força da deficiência que ele não pediu, né, que ele teve por causa da poliomielite. Né. As crianças, muitas das nossas crianças em África, aqui em Angola, não tomam a vacina. Hoje a situação já mudou muito, né? Mas não tomavam a vacina, depois acabavam por ter paralisia infantil e ficar, digamos, a contas dessa situação. Então ele também estava a animar um debate nas redes sociais, olha, os partidos estão ali agora a apresentar os programas de governação, caso ganhe. Mas não estou a ver nas listas nenhuma pessoa portadora de deficiência. Depois já tinha também, numa altura anterior, o Celso Malou. Não estou a ver albinos nas listas e por aí fora. É complicado, né? Daqui a pouco, né? Daqui a pouco os baixinhos também começam a ver, nós estamos a ver baixinhos nos partidos e tal. Olha, nós estamos a ver carecas nos partidos e por aí fora. Então, a minha preocupação maior é de que é de facto interessante, ai, há um guimbolo, é de facto importante que a gente se sinta provocado por essas coisas e inicie debates. Não é? Que vão de alguma maneira agregar algum valor na nossa forma de ser e de estar para consolidar o nosso próprio processo democrático. Né? E então o que me veio na cabeça, a primeira ideia foi, olha, eu gosto do debate, gosto desse tipo de iniciativa. Mas eu pessoalmente prefiro sempre o todo do que cada uma das suas partes em separado. Por que que a gente não senta e faz um levantamento? Aliás, até nós que trabalhamos em organizações que têm projetos, antes de fazer o projeto faz um estudo, um diagnóstico para ver qual é a real situação e depois faz um mapeamento das condições que existem, das capacidades que estão lá disponíveis e define prioridades, porque não podemos resolver todos os problemas de uma vez. Primeiro porque às vezes não temos recursos humanos suficientes e mais importante, ou a principal condicionante, costumam ser os dinheiros, que pode ser resolvido com o problema do voluntariado, mas depois você vai perguntar, né? Então eu venho todos os dias lá bater no cimento e tal, estão a vir de carro, com rádio e tal, e às vezes estão a falar inglês, também falar inglês é chique, né? E dá assim um determinado estatuto. Ainda estão a ficar com as nossas garinas do bairro e tal. Quer dizer, não pode, né? No fim do dia eu vou ajudar e vão-me dar o quê? Mas, portanto, quer dizer, são questões que nós temos que pôr em cima da mesa para quem. E eu pensei na questão do empoderamento. Eu e o Nelson estivemos num seminário, não sei se pode deixar esse primeiro slide, estivemos num seminário que se falou também do empoderamento, da liderança e da gestão de projetos. E por quê? Só para situar o treinamento, era foi o do PNUD? Sim, do PNUD, da UNOCIDA, na verdade. Sim. Da UNOCIDA, financiado pela UNOCIDA e pelo PNUD. Para organizações da sociedade civil. Há um monte de organizações sociais, da sociedade civil que estão afiliadas à ANASO e que são 300 e tal. Mas são, quer dizer, dessas 300 e tal, se calhar são umas 10 que estão a produzir, pá, têm as coisas ainda intactas, porque tudo mais ficou ING, né? Indivíduos não governamentais e tal, tem os documentos numa pasta, andam de um lado para o outro e tal, não sei se ia bater na porta aqui, pá, não sei, não está a financiar projetos e tal, e por aí fora e tal. E eu quis pegar nisso como pontapé de saída para fazer essa conversa convosco. Mas também depois lembrei-me que quando eu estava no ICRA havia sido publicado um poema bonito que falava do imperialismo ou do capitalismo, não é? E dizia mais ou menos assim que o preço do feijão, sei lá, a prostituta, a falta de medicamento, dependia também um pouco das multinacionais e por aí fora. E as pessoas não conseguiam relacionar isso, né? E uma vez tive o azar de ir até PA, declamei aquele poema antes de fazer uma intervenção lá num debate, numa janela aberta, e depois provocou assim também uma certa animosidade, né? E agressividade para continuarmos a fazer a nossa discussão. Portanto, há sempre uma causa e um efeito, e às vezes nem sempre os efeitos, ou não, nem sempre as causas estão visíveis, e as pessoas não sabem, né? Ok, então eu pensei nessa pessoa que é o Bertolt Brecht. Eu vos aconselho a irem na internet e procurar os poemas dele. Ele tem poemas muito lindos. Então eu fui buscar o intertexto, que diz mais ou menos assim: primeiro levaram os negros, não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Ok, né? Então, se voltarmos para o primeiro slide. Coloque só o primeiro slide, por favor. Ok? Dê a mão, seja solidário. Mas a resposta não está só em dar a mão, em ser solidário. É muito mais do que isso. E mesmo na nossa abordagem, muito obrigado, mesmo na nossa abordagem é sempre assim: ah, estamos a trabalhar com os beneficiários, porque fizemos isso, porque fizemos aquilo, porque fizemos aquilo. Mas, quer dizer, é como se estivéssemos a fazer um favor para as populações. Já vi gente na televisão, né, no Golfo, na Zona Nova: olha, 25 anos que não temos energia, agora o partido veio e tal, regularizou a situação da energia, estamos muito contentes e tal. So what? 25 anos, com boi de barragem, ainda estás a estranho porque o partido trouxe energia. Não trouxe energia antes, porquê? Okay? Depois nos bairros também, ah, agora na torneira já está a sair água e tal, camarada Cangamba, muito obrigado e tal. Quer dizer, são favores, ainda estamos no lugar do coitadinho, uns são os coitadinhos, outros são os salvadores da pátria, e a tentar remendar soluções. E onde é que entra a questão dos direitos? Está na Constituição, que nós temos direito à habitação, à colina, à saúde, a isso, aqui, aquele outro, lulu. Não é assim? Ninguém se pergunta. A velha história do padre, né? E quando dá pão aos pobres e tal, o regime, qualquer regime, não estou aqui direcionar a pergunta para algum sistema em concreto, vai aplaudir, né? Ajudar, obra social, com caridade, lelelelelelelé, né? Mas depois quando o padre perguntar, mas então, com tanto trigo que temos e tal, por que não temos pauta? Já vão dizer, esse gajo é reacionário, pá, como é, né? Qual é dele e tal, não sei o quê, lá caiu do emprego, está frustrado, isso. Então, avancemos para o terceiro slide, meu pai. Ok, então, a primeira pergunta que queremos fazer é empoderamento. O que é isso de empoderamento? Afinal, quem empodera quem? Eu trouxe duas imagens, uma vocês já conhecem, daquela primeira apresentação, a imprensa pública. Vocês sabem que a comunicação social, em qualquer parte do mundo, tem um poder muito grande, né? De criar heróis, não é? Criar histórias, causar impacto na vida pessoal e coletiva de todos nós, né? Então, para aquele já, coitado, não foi empoderado, né? Está na oposição e está a reclamar, né? O outro ali está a ser levantado pela comunicação social. A comunicação social às vezes inventa obras, né? Diz que fizemos isso, fizemos aquilo, para estar a brilhar e tal. Mas quando a gente começar a entrar nos bairros, como nos nossos bairros, as casas da frente estão todas bem arranjadinhas, pintadinhas e tal, tem um lancinho novo, né? Mas quando a gente entrar já no beco, né? Se acontecer um óbito, às vezes o caixão não entra, tem que ficar na rua, né? E as visitas não entram, as ruas não estão boas, temos que fechar as ruas e tal, e naquele momento a livre circulação de pessoas é um problema. Então, e está ali o nosso grupo, né? De jovens, uns com o outro e tal, mãe dele não pose, não é? Estão descalços e por aí fora, quer dizer, de uma situação de indigência, mas que mantém a solidariedade. Se calhar são mais felizes do que nós que temos tudo e mais alguma coisa, né? Acordaram de manhã, todo mundo se saudou, partilharam aquela pequena alimentação, não é? E alimentam o sonho de que amanhã vai ser sempre um dia melhor do que o dia de hoje, né? Então, avancemos. E o ponto de partida era tentar desconstruir os termos, as definições, os conceitos. Eu trouxe algumas que eu recuperei também da apresentação da nossa colega, mas queria fazer aqui uma pequena nota. O termo empoderamento vem de uma tradução quase que direta do inglês, empowerment. Né? Aliás, muitos dos termos da nossa geografia de intervenção saem sempre. Tem origem anglo-saxônica, então, por razões várias, né? Foi lá que começaram os grandes debates, depois a produção de ideias, a própria disseminação de ideias, e nós recebemos isso como hoje também como sendo ideias nossas, né? Então, mas na verdade, para nós que falamos português, quer dizer, esse termo já existia, sempre existiu, mas foi Paulo Freire quem deu uma nova dinâmica ao termo. E por isso é que eu comecei exatamente com a questão daquele poema. Primeiro eram os negros, depois os marginalizados, depois os desempregados, depois os miseráveis e blá, blá, blá, blá, blá, blá. Porque foi nos Estados Unidos, ali por volta dos anos 70, que se começou esse grande debate. Precisamos de empoderar as pessoas como sujeitos e objetos das transformações e das mudanças que têm que operar no seu seio próprio e na comunidade ou na sociedade onde existem. E nos anos 80, esse termo foi, na década dos 80, esse termo foi absorvido pelos profissionais de serviço social. Mas, na verdade, do inglês significa autoridade ou poder dado a alguém para fazer alguma coisa. É um processo de tornar mais forte e dar maior confiança, especialmente para controlar a sua vida e reclamar os seus direitos. Isso vocês podem encontrar no Oxford English Dictionary. E o que é que tem a ver com os Estados Unidos? Foi exatamente a questão da abolição da escravatura, depois a exaltação dos direitos das minorias e, enfim, toda uma agenda que se construiu até hoje. Mas do ponto de vista sociológico, e a sociologia costuma nos ensinar muito sobre processos de libertação, o empoderamento pode ser entendido como um processo em que os indivíduos se aplicam para ter acesso aos recursos necessários para realizar objetivos que correspondam aos seus próprios interesses. E aqui fazemos de novo uma ponte. Portanto, de uma construção eminentemente educativa, o termo do empoderamento faz uma mudança para uma construção cultural. Porque tem gente que tem conhecimento, que tem informação, mas que do ponto de vista da mudança e da transformação também ou não faz nada, ou faz pouco, ou antes pelo contrário, né? Guarda esse conhecimento, essa informação para si, para oprimir aqueles que estão próximos de si, né? Ou para não fazer absolutamente nada e as coisas continuarem. Né? Portanto, não basta só ter informação e ter conhecimento. É importante que a informação e esse conhecimento produzam algum impacto no sentido de mudar o estado das coisas, ou o status quo, como queremos dizer. O processo pelo qual os indivíduos obtêm o poder de agir. A abordagem encontrada nos programas de desenvolvimento de liderança no ambiente de trabalho, sobretudo, em programas de motivação de colaboradores nas empresas, em programas de desenvolvimento pessoal, em programas de desenvolvimento. Portanto, estamos aqui a falar de power within, dentro dos grupos. Né? E ainda há uma segunda abordagem, que é um processo que tem em que as pessoas e grupos se organizam para denunciar o status quo através de uma forma de organização grupo. Aqui começam a vir já aqueles pequenos grupos, revus, não é? 12 mais 1, mas antes também já existiram outros grupos, né? Nas Katanas e né? Caputo, Mangolé, né? Né? E Andela Cugira e tal, o poema do Porrada, Serafilar, do Antônio Jacinto, por aí fora aqui. Vão começar a mobilizar pessoas em vários quadrantes geográficos do nosso país para tomar uma atitude, ou de forma organizada, ou mesmo de forma informal. Okay? Depois é uma abordagem utilizada em movimentos sociais radicais, aqui já sabemos de quem é que está a falar. Não sei se vocês viram algumas imagens hoje ou antes na internet. Portanto, há uma manifestação, não sei em que país é que aquilo aconteceu, de gente ligada ao Islã diante de uma embaixada de Angola. Não viram? Estavam a queimar a bandeira? Não, não queimaram a bandeira. Estavam só com cartaz e tal, a dizer que o regime de Angola era um regime inamistoso para o Islã, lá, lá, lá, lá. Quer dizer, não tinha também muita informação, né? Mas foi, vi essa bandeira de Angola e tal. Por causa de uma situação que vocês estão acompanhando, né? A comunicação social, né? Aprenderam, okay, sim, sim. Essa corrente assume de que o poder não está dentro do indivíduo ou do grupo, mas também nas estruturas sociais. Portanto, por mais vontade que a gente às vezes tenha, se não há, digamos, essa colaboração, essa abertura nas estruturas com quem nós trabalhamos, pouco ou nada se vai fazer. Portanto, nas normas, nas narrativas, nos discursos, nas atitudes e comportamentos com os quais o indivíduo ou o grupo tem de lidar com ela. Né? E faço mais aqui um desvio para chamar a vossa atenção e fazer-vos lembrar. Houve uma entrevista interessante na terça-feira com o economista Lago de Carvalho, não sei se acompanharam, que fez algumas considerações em relação aos programas dos partidos políticos, né? E fez diretamente observações ao programa do MPLA e ao programa da UNITA. E em relação ao programa do MPLA, que tem governado o país desde que nós entramos para a Segunda República, não é? Desde que nós entramos, desde que nos tornamos um país independente, não é? E tem um programa, né? Prometeu um monte de coisas e tal, disse que ia fazer isso, e ele achava que, quer dizer, é mais um programa de desejo, não é? De ambições e que dificilmente aquilo vai vingar. Né? Portanto, cada um de vocês também tem consciência, tem conhecimento, informação suficiente para ferir, né? E sair daquele jargão, epa, já nos comeram as carnes todas, agora se comeram os ossos também, não vai fazer grande diferença. Ok, e depois referimos ao programa da UNITA, que nunca governou, e também se calhar não deve saber como é que é isso, mas embora tenha tido alguns membros do partido que têm exercido cargos de governante no governo de Unidade de Reconciliação Nacional, portanto, que são ideias vagas sobre cidadania e tal, tal, tal. Essa coisa de 500 dólares que visa empoderar o bolso, né? Não, mas pronto, 500 dólares então vai sair da onde? Como a estrutura tão enxuta como é a nossa administração, é complicado, né? É complicado. Depois, se calhar, olhando para o outro lado da moeda, no contexto rural, se calhar, não é possível subir. Então ele acha que se calhar é melhor manter 300 dólares ou um pouco mais do que isso e manter o emprego das pessoas, que já dá até a possibilidade de sonhar sempre no fim do mês, vou ter os meus 20, 30 mil e vai dar para comprar alguma coisa. Então são essas ideias que eu acho que posso apresentar como ponto de partida para nós avançarmos. E aqui continuamos, aqui é o outro lado. E quando nós, portanto, trabalhamos, e é que nós temos experiência na development workshop, e desculpa ser ingrato, né? Portanto, você não vem na casa do outro e depois começa a olhar para a louça dele, né? E dizer que, ah, não, aqui só tem louça de esmalte, podia ter também, né? Outra, não sei o quê, né? Mas pronto, mas como estamos à vontade, é uma conversa, portanto, na nossa abordagem, se nós fizermos uma análise desde o dia que a DW chegou até hoje, muitas coisas mudaram, né? Não só porque a DW também queria mudar, mas porque também os ventos de mudança, as dinâmicas, sempre assim aconselhar. E nós saímos de várias fases de desenvolvimento e várias fases de intervenção na comunidade, assistencialismo e depois, epa, agora já não vamos só dar o milho, como o PAM fazia, né? E naquela altura, para as crianças, a árvore que dava milho não era... Como é, qual é a árvore que... Como é que chama a árvore que dá o milho? Vocês sabem? Hã? Hã? É? É milheiro. Poxa, aconteceu que fizeram uma pergunta dessa numa escola que tinha... Estava a ser inaugurado e um dos rapazes respondeu que era o PAM, né? Porque era o PAM, na realidade dele. Era o PAM que trazia o milho na lata, né? Pois, então, para ele, a árvore que estava o milho era o PAM. Então, daquela assistência ali, hoje já estamos na época da abordagem baseada nos direitos, que também ainda é um discurso, só é uma narrativa. Porque na hora do vamos ver também não é assim. E então, aqui o contrapeso que se põe qual é? É nós, nas nossas narrativas, nas nossas normas, termos noção ou termos estabelecido determinados conceitos, determinadas posições que não são necessariamente respostas aos direitos. Okay? Mas nós falamos sempre, as nossas expectativas, de acordo com as expectativas, as necessidades, mas também os direitos, então, estão aonde? Então, é daqui que nós devemos catapultar as nossas discussões. E podemos dizer que, do ponto de vista da abordagem dos direitos humanos, ela tem o condão de orientar as intervenções às necessidades, às expectativas, mas e, sobretudo, aos direitos dos indivíduos e das comunidades. E isso é feito no sentido de empoderar esses mesmos indivíduos e essas mesmas comunidades para alargar o seu envolvimento, a sua participação, no sentido de fortalecer as relações verticais, porque normalmente as relações são horizontais, né? De cima para baixo, não, de eu para tu e tu para eu, com as instituições políticas, com os doadores, com as ONGs e horizontalmente, com outras comunidades e organizações comunitárias de base. Dou aqui um exemplo, a gente vai a uma formação e temos doador, né? Mas o doador que deu o dinheiro, em vez de se colocar só no papel de doador, né? Também está a viver, essa comida está boa, não é? E se o João meu comeu quantas maçãs, não é? E depois, se eram 50 quantas, para comprar grampos, se o fulano comprou grampos de 30, trouxe o troco de 20 já naquele momento, ou não, não é? Portanto, quer dizer, é um pouco também nesse sentido de separar as águas. Depois, o conceito de integração e confrontação entre o empoderamento e abordagem baseada no direito desafia os agentes e as agências de desenvolvimento e de defesa dos direitos humanos, porque nós temos também muitas organizações aqui de direitos humanos que dizem que a nossa agenda é essa, né? Mas depois você fala, então, a bater ali, não digo a titica, né? Mas pronto, um amigo da titica, alguém do bolão da titica, diz, não, essa aqui, essa agenda é outra, né? A nossa agenda aqui está preocupada com o acesso integral das crianças, né? Acesso universal aos medicamentos, estamos interessados em acesso aos cuidados primários de saúde, estamos, a nossa agenda é só o acesso à educação de base, por exemplo. Mas, quer dizer, eu entendo que o direito tem que ser visto numa perspectiva global, né? Perspectiva geral, e não só escolher determinados aspectos, né? E depois você não pode dizer que defende uns direitos e não defende outros direitos. Promove uns direitos e não promove outros direitos. Os direitos são interdependentes, né? Todos os direitos são interdependentes. Você não pode dizer, não, não, estamos a tratar só da questão da educação e tudo o resto, se fala de racismo, não é aqui conosco, tal, e não nos traga problema, nós estamos bem, damos bem com a administração e tal, com o partido, e não estraga só o nosso pão, não põe nosso pão no gasóleo e por aí fora, né? Mas pronto, é essa. E depois o próprio camarada também que trabalha nos direitos humanos e tal, não paga empregada, tempo integral, não é? Não paga trabalho justo, com remuneração justa. É complicado isso, né? Portanto, temos de sair do discurso para uma prática que faça de facto sentido para nós e para quem trabalha conosco. E dizemos ali que o conceito de integração e confrontação entre empoderamento e abordagem baseada nos direitos humanos desafia os agentes e as agências de desenvolvimento e defesa dos direitos humanos a pensar um pouco fora da caixa das respostas comuns e a olhar mais profundamente como as suas estruturas e dinâmicas internas e as respostas apoiam e empoderam as pessoas, a comunidade, na abordagem das causas e consequências da pobreza, da desigualdade e das convulsões sociais. Né? Portanto, a gente às vezes fala só do feitiço, não fala de feiticeiro, né? Okay? A gente fala de pecado, não fala do pecador, não é? Mas, na verdade, é preciso que nós tenhamos uma abordagem clara e objetiva. Então, a abordagem aumenta a conscientização de que aquela organização que está a trabalhar com o empoderamento dos outros, porque o empoderamento se faz em várias dimensões, tem que também prestar contas, não? Prestar contas, que chamam de accountability, e reforçar a necessidade de ligação com outros nossos direitos e deveres na comunidade, no país e no mundo. Depois, a questão da apropriação, do ownership. Por isso é que acontece, nós estamos no bairro e queremos implementar um projeto. A administração quer fazer melhorias no bairro, mas não tem uma conversa com as comunidades para identificar quais são os problemas que existem e que prioridades é que nós vamos tomar na resolução dos problemas. Depois, se calhar, a população estava precisando de uma escola e a administração decide meter um campo de desportos multiuso, né? E depois a população diz, não, não, esse projeto não é nosso, esse é da administração, mas devia ser assim. Se foi feito para nós, devia ter sido feito conosco e para nós, né? E com a nossa participação e o nosso envolvimento. Depois incentiva também a melhoria da abertura e da transparência, que tem um impacto fundamental no próprio processo de empoderamento. Por último, podemos dizer que trabalhar no sentido de desenvolvimento baseado nos direitos ajuda as pessoas e comunidades a desenvolver e consolidar agendas em sintonia com os poderes políticos e desenvolvimento de parcerias e alianças estratégicas e relevantes. Portanto, se um grupo está a trabalhar na questão dos direitos sexuais e reprodutivos, e outro está a trabalhar na questão dos direitos políticos ou dos direitos civis, seria bom criarmos uma plataforma para elencarmos todos uma série de problemas que concorrem para a inércia ou não, que produzem inércia e não ajudam na questão da libertação integral e da participação significante e relevante dos cidadãos na resolução dos problemas. Então, trocando em miúdos, quando falamos em poder, há alguns pensadores, no caso são pensadoras, que definem o poder em três linhas diferentes. O poder de, que começa com a consciência de que é possível, o poder de transformar, o poder de melhorar, na tomada de ação, de consciência, de que precisamos de desenvolver determinadas competências e habilidades para realizar mudança e transformação. O poder com, que tem a ver com a ação coletiva, como já disse, portanto, estamos no bairro, são várias ONGs, são várias famílias, são vários interesses, como é que nós conciliamos isso para o bem comum? Depois ainda o poder dentro, né, que é aquele poder interior que cada um de nós tem de contribuir e de fazer mudança, não é? Sim, camarada. Capitão já está com o poder do sono, né? Que não é ainda uma forma do poder, o poder do cansaço. Né? Ok, então pondo as duas coisas, as intervenções das nossas instituições e a abordagem baseada nos direitos humanos frente a frente, podemos ver que há alguns desafios. Portanto, um dos primeiros desafios é que deve haver uma mudança da perspectiva de responder à necessidade para a perspectiva de defender os direitos individuais das populações com quem nós trabalhamos. Portanto, o desafio também de tratar as pessoas como beneficiários, mas tratar as pessoas como detentoras de direitos, de deveres também, de obrigações, que são responsáveis pelos seus próprios processos de mudança e de transformação. Mas às vezes isso não acontece porque nós queremos perpetuar também a nossa presença lá naquela comunidade, e quanto menos proativa for a comunidade em função dos jajões que a gente dá com as nossas intervenções, melhor, né? A gente pode justificar isto, pode justificar aquilo, e mais aquilo, e continuarmos ali, não é? Depois a questão do envolvimento da comunidade, vis-a-vis a capacidade individual, grupal e comunitária para mudar as suas próprias vidas e melhorar as suas próprias famílias e comunidades. Portanto, a questão também das abordagens orientadas para o alvo. A gente fala sempre nosso grupo-alvo, né? Não é parceiro, é grupo-alvo, né? Nosso grupo-alvo é aquele, né? O parceiro, né? Portanto, tem que ser uma abordagem agora orientada para processos, tendo como ponto de partida a análise da exclusão social e da marginalidade. Por que que aquelas pessoas estão excluídas, por que que aquelas pessoas estão na marginalidade, não é? E o que é que tem de ser feito no sentido de encontrarmos soluções que se adequam àquela própria realidade, mais do que importar coisas que funcionaram no Brasil, ou na Guatemala, no Zimbábue, ou noutra parte, né? Estou lembrado que quando eu estava na Alcida, tínhamos recebido um financiamento para produzir, para fazer um programa de mobilização social. Então, como haviam outros interesses que não necessariamente fazer uma boa proposta de mobilização social, o nosso colega já foi numa gráfica, mandou imprimir nos cartazes e tal, no inverno, no verão, na primavera, no outono, use sempre a camisinha e tal. Epa, chegaram os cartazes, né? Olha, Santa Maritão, então ali os cartazes e tal, para a mata já distribuir na comunidade. Você que se não fazer uma bem primeira hora? Inverno, verão, primavera e outono. Aqui é a hora. Aqui temos duas estações só, né? Que é a estação seca e a estação chuvosa. O cacimbo, a estação de calor. Então está-se mal. Né? Agora não podemos negociar com alguém aí, mandar cortar essa parte. Quer dizer, o cartaz está feito. Mandar cortar já naquele no artesanal não vai resolver absolutamente nada. O mais importante vai ser no fim do dia você ao prestar conta. Primeiro, mais do que apresentar um produto, se o produto de facto respondeu às necessidades e os direitos daquelas populações. Só que pronto, a necessidade e o direito era mais de Bem, sacar algum e tal, do que fazer um trabalho como deve ser. E a população que também, se calhar, não estava assim tão esclarecida, né? Podia, com aquele problema, né? Né? Yeah. Depois, portanto, é um processo, sair de um processo contínuo, não é? Portanto, de uma reflexão interna constrangida pelo tempo, em relação às lições aprendidas, porque nós tudo é quantificado, né? O projeto tem só 6 meses e tal, e temos de correr, o projeto tem um ano, temos de correr, e se nós não gastarmos esse dinheiro, esse dinheiro vai voltar para o doador, né? No caso da Rádio Eclésia, né? Ouviram aquele problema, né? Com a União Europeia, né? E nós não fazemos as coisas como deve ser, então estamos pressionados e não fazemos as coisas como deve ser, para um processo em que é uma aprendizagem contínua. Não é? É uma ação-reflexão, portanto, aprendemos com a prática, não é? Utilizando métodos, que não vou dizer que têm os nossos nomes, mas pronto, que também resultam da nossa relação com os conhecimentos que importamos de outras realidades e aplicamos na nossa realidade, não é? E embora não tenhamos hoje grandes livros escritos e tal, mas pronto, já é também parte da riqueza cultural que existe. Depois dos papéis da assessoria como especialista, grande parte das nossas instituições já aparecem mais como assessores, como especialistas, que sabem fazer isso, mas é mais teoria até do que prática, né, algumas vezes, para um papel comprometido e partilhado com os parceiros. Né? Temos esse projeto, temos algum dinheiro para ajudar a comunidade, o que é que devemos fazer, de facto, para apresentar uma boa proposta, né? Discutir isso tudo dentro daqueles canais e não tanto fazer as coisas com pressa, né? Então, em linhas gerais, o que eu queria dizer em termos de empoderamento, saindo do conceito, da definição e olhando um pouco com a contraposição, que é a abordagem baseada nos direitos humanos, é mais ou menos isso. Então, são algumas ideias, só como nós dissemos aqui, é para conversar no joelho, né? Lançar sempre umas ideias no ar, debater, não é? E quando voltamos para casa, voltamos sempre com a sensação de que juntamos mais uma pedra nesse edifício que é a construção da democracia, do sistema democrático em Angola, da participação, do envolvimento, consciente e responsável dos cidadãos e com o propósito, o dever e a obrigação de contribuirmos, de facto, para melhorar o atual estado das coisas. Portanto, eu passo agora a bola para vocês, não é? E se calhar fazer também uma sugestão, não sei se vocês vão querer continuar com esse modelo, né? Um modelo em U, se calhar seria mais familiar, não é? Mas também se calhar defende de quem costuma vir aqui, não é? Então, sem plateia, não há aqui uma plateia, não há aqui, digamos, a turma que está a ouvir os mestres iluminados ou infalíveis de onde saber, mas pessoas que de alguma maneira tenham um conhecimento, uma experiência, e estamos todos no mesmo barco a querer partilhar conhecimento, se calhar mudar um pouco também aqui a geografia das acomodações, não é? É só uma sugestão, né? Ok, muito obrigado então, mais uma vez, Santa Maria, por essas palavras e pela reflexão que traz, dessa abordagem de empoderamento e direitos humanos. E, bom, pensamos que isso aqui nos desafia para várias coisas, porque, acima de tudo, muitas coisas que foram ditas nos afetam, quer como indivíduos, quer como membros, parte de uma organização ou de uma comunidade, e não estamos indiferentes a essa realidade. Portanto, posto isso, penso que os colegas devem ter alguns comentários, perguntas, contribuições que queiram fazer. Portanto, então está aberto espaço para o debate. Aqui atrás, uma intervenção. Sou Nelson Paulo, Fórum Local de Educação. Eu acho que o Santa Maria é uma pessoa que tem responsabilidades muito acrescidas nessa pátria. Porque tem uma boa rede de relações, né? Construiu uma boa rede de relações. E o que fala, portanto, chega a um número de pessoas que têm também instrumentos de poder para transformar. E portanto, pessoas como Santa Maria têm sempre a minha predisposição de os servir para assumir esse papel que aceitam também fazer, né? Tem alguns custos e por isso muitos se demitem de o fazer. E por isso quero agradecê-lo nesse sentido. Mas agora, trazendo aqui a questão do empoderamento, eu deixo que vos que partilho convosco uma experiência recente que tive no Rangel. Eu estou a oferecer no Rangel, porque eu vivo no Rangel, muito embora eu costumo dizer no Rangel não se viva, porque as condições são completamente adversas à vivência. Então estou a oferecer cursos gratuitos de agentes comunitários de saúde. E pedi a sala a uma escola pública, pedi, deixa-me que ofereça à comunidade essa preparação, que é uma coisa básica, não exige até formação nenhuma, mesmo sem formação, sem habilidade escrita, você entende o que é isso. E num dos sábados, eu dou lá as formações sábados, num dos sábados o Beto Cangamba veio oferecer torneiras com água, aumentar a qualidade de vida. Então eu vi para aquilo e vi a capacidade de mobilização, quer dizer, a forma como eles envolvem a comunidade. Eu disse, eu tenho que aprender com isso, porque eu estou aqui há coisa de quase um ano tentar mobilizar as pessoas, não consigo. Mas vocês estão a conseguir trazer, quer dizer, você vê uma capacidade de mobilização que achei interessante. Então meti-me na comitiva, como se fosse também da comitiva, e fui fazendo todo o percurso com eles. Quer dizer, isso para dizer o quê? Para dizer que nessa altura nós precisamos, sobretudo nessa altura em que nós estamos no o segundo ciclo eleitoral, né? É o terceiro. O quarto já, o tempo está mesmo avançando. Muita coisa devia ter acontecido, mas infelizmente não aconteceu. Mas se nós quisermos que ela aconteça, temos que nos focar naqueles que têm instrumento de poder para transformar. E temos que ver como é que nós vamos influenciar esses que têm instrumento de poder. Quem fala desse episódio que vos estou aqui a narrar, falaria também daquele que a UNITA gerou. Vimos também que ele tem competência de fazer as pessoas irem no seu discurso. Então, esses atores que têm poder de transformação, quem fala desses dois atores políticos, falaria da Igreja Católica, não sei se viram um movimento em volta da Santa Maria, Santa Maria, da Mushima, você vê moldura, você vê capacidade de meter as pessoas a agirem. Falaria da Igreja Universal ou da Igreja Mundial. Quer dizer, é preciso identificar essas pessoas que têm capacidades para transformar. Quer dizer, não é só o bom discurso, mas é o ator que consegue meter as pessoas a se movimentar. Então, eu acho que o foco devia, na minha opinião, para conseguirmos empoderar e a celeridade do empoderamento acontecer de forma mais conseguida, identificar estas pessoas e despir-se de muita doutrina, às vezes, e tentar influenciar essas pessoas a fazerem bem a sua missão. Portanto, é esse entendimento que tenho. E no quadro desses atores, acho que os jornalistas também são muito importantes. Eu tenho estado acompanhando agora alguma contestação de alguns jornalistas, não vou falar os nomes, até estão a fazer isso com muita coragem. Uns apontando críticas ao sistema, e você vê que arrastam com eles também muitas pessoas, mas outros apoiando, igualmente arrastando pessoas para o seu lado. Eu acho que esses atores são muito importantes. Há pessoas que deram provas que podem fazer acontecer alguma coisa. Tentar influenciar esses atores é de extrema importância para nós vermos as coisas acontecer com celeridade. Às vezes eu posso perceber que a minha doutrina é muito mais pura, mas se eu não tenho capacidade de transformar, é melhor me demitir dessa tentativa e ir apoiar aquele que efetivamente deu mostras de que pode fazer. Portanto, esta é a forma que estou a ver os nossos cenários. Não sei se Santa Maria se associa ao nosso entendimento, mas queria partilhar isto. Muito obrigado. Nelson, vamos assim um por um. Tenho certeza, a minha convicção, que nós só perdemos. Eu posso dizer, sem nenhum tipo de arrogância, que eu sempre estive na linha da frente. Eu sempre tive uma maneira diferente de pensar. Por exemplo, se você falar com os meus contemporâneos, no bairro, não. Santa Maria é assim, gostava de mobilizar, só vamos ter um grupo de teatro, vamos fazer umas camisolas de saco para ter um time de futebol e tal. Quer dizer, e também isso não veio só de mim. Eu comecei a ler muito cedo e os livros me eram emprestados por uma família com quem eu tinha relações, não é? De amizade só. E hoje fazemos parte dessa nossa grande família. Então eu acho que o país começa na pessoa. Okay? O país começa na pessoa. Depois, família. Depois, comunidade. Depois, o país todo. E independentemente de sermos todos iguais, perante a lei, perante Deus, temos de respeitar determinados pressupostos. É verdade que somos iguais em direitos e em dignidade. Mas também somos diferentes e temos que lutar por essa diferenciação, por essa diversidade, pelo respeito pelas diferenças, porque nós gostamos de coisas diferentes. Não tem como. Mesmo às vezes irmãos gêmeos que nasceram da mesma configuração e tal, mas não têm a mesma impressão digital, pensam de maneiras diferentes. Um se calhar deverá gostar do 1 de agosto e outro do Beto. E no futebol até temos menos corremos menos riscos e temos tido menos acidentes. Que eu até, se quiser ser um pouco mais contundente, menos estúpidos. Okay? A mim me custa bastante, e isso não é de agora, continuar a ler, a ver e ouvir que as pessoas morreram porque alguém mandou ir lá dar um chute de porrada, porque era um dito partido. Quer dizer, isso choca-me, revolta-me bastante. E lamento não ter força suficiente, não é, para mudar esse quadro. E isso também não vou mudar sozinho. E depois tem uma outra segunda questão. Há muito tempo nós já dizíamos que o país está excessivamente politizado. Politizado no sentido da política partidária. Agora, se entendemos política como ciência de governação, do bem público, tudo bem. Houve, agora no Fala Angola, acho que foi a terça ou quarta-feira, se não estou em erro, o mais velho dentro de lá foi convidado para animar a conversa com os telespectadores sobre a convivência política entre as famílias. Aqui no Rangel é mais fácil, se calhar. Mas mesmo assim, eu, por exemplo, sou do Casqueiro do Buraco. Quando houveram as eleições de 92, o Casqueiro do Buraco até então não tinha uma tradição de olhar para pessoas que fossem da UNITA ou da FNLA. Embora já existisse lá um mais velho, que faz parte até de uma mais velha fiança, do nosso de fiança, que era da FNLA, mas porque era muito pouco. Quer dizer, a maior parte era do MPLA. Nós crescemos com o MPLA. Okay? E o UNITA ali era do outro lado da Machado Saldanha, essa ponte que sai da Machado Saldanha, aquela vala que sai, né? Tinha ali uma casa, mas também eu não conhecia outras influências. E em 92, o nosso parente, que hoje é meu concunhado, porque o irmão dele, mais novo, é marido da minha irmã, quase foi linchado, só porque ele era do Ambo. Não faz sentido absolutamente nenhum. Pensar que todos do Ambo, todos do Sul são da UNITA, e se fossem? Qual é o problema? E nós ainda temos essas coisinhas assim, ok? Isso dói-me bastante. Ouviram aquele caso da mãe que era base da OMA e o filho era da UNITA, e, quer dizer, e aquilo acabou numa tragédia. Tá? Quer dizer, e nós estamos aqui a dizer, não, temos democracia, temos convivência. É mentira. Estamos simplesmente a sacralizar a hipocrisia. Tá vendo? Então, a mudança sai no interior de cada um de nós. Aceitar o outro como diferente. Somos diferentes, mas somos da mesma espécie. E quão bom, quão suave, né, que fosse, pudéssemos viver sempre como irmãos, né, nos amando uns aos outros, e tá, respeitando as diferenças. Né? Mas não é assim. É o discurso, é a narrativa. Tá percebendo? Nas nossas empresas, nós estamos a dizer, agora a agenda é 50-50. Né? Primeiro era 30, depois não sei quanto e tal. Mas aqui tem quantas senhoras? E depois quem vem servir a água ainda é a senhora. Tá vendo? Quando a gente está pensando no protocolo, são as moças bonitas. Mas quem foi comprar? Né? Não, ele é o homem mesmo nos homens, é que fica poder, é só, não vai mais comprar. É poder, é uma questão de poder. Em casa, como é que é? quem manda aqui sou eu. Quem não está contente, pega as suas coisas e vai embora. Também é complicado isso. Isso é muito complicado, né? E nossas eleições dizem coisas, ah, nós aqui somos pelos direitos humanos e tal, mas já não faz eleições, né? Está lá no estatuto, tem que fazer eleições de tempo em tempo, tem que alternar alternar e renovar, né? Renovação de mandato, tem que pagar a cota, não estamos a pagar a cota, mas a cota também não vai resolver o problema da organização, né? Mas pelo menos é um defeito que nós temos de cumprir. Então tem essas coisinhas pequenas. Como é que nós olhamos para o estrangeiro? O estrangeiro aqui não é só aquele que vem do Mali ou da Guiné, mas inclusive alguém que era de outro bairro veio morar no nosso bairro, né? Eu há dias tive um problema, eu moro há um ano numa determinada zona e mais próximo de casa eu não posso deixar lá o carro. Ficou o eixo de deixar lá o carro e quando voltaram em cima da pedra, o carro já lhe encontrei e não está lá. E eu deixo o carro numa rua principal. E só hoje, um ano e tal, é que uma vizinha agora deu uma de guardiã da rua, não é? Ah, tem gente aqui que não é da rua, vem estacionar aqui os carros, mas ela até nem tem carro. Está com a mané? E se nós olharmos para quem? Para a rua do princípio ao fim, quer dizer, por causa do espaço pequeno da rua, todos os carros estacionam só do lado. A senhora da ponta se acha com mais o direito, põe uns cones e tal. Mas a do outro lado não tem carro, a seguir não tem carro. Quer dizer, feitas as contas ali, são poucas pessoas que não têm carro. Então se eu venho e estaciono num país onde tem livre circulação de pessoas e bens e tal, eu estaciono lá o carro, né? Tem algum problema? Ah, já estão a coisa, não, estão a pagar os guardas e não sei o quê. Eu não pago guarda nenhum. Mas eu também me sinto no dever e na obrigação. E até os guardas, vocês sabem a vida dura que os nossos guardas, os seguranças levam lá. Eu quando chego, até como uma pessoa que acredita na palavra, na fé, chego, eu tenho um pão, divido o pão com a pessoa. Eu já digo, vamos lá, quero beber alguma coisa, para jantar, o que é que tem aqui? Estão para empurrar o fundo, o resto e tal. No outro dia, você diz, epa, cota, eu não tenho dinheiro para comprar remédios e tal. Eu não estou a pagar, mas de qualquer forma também. A presença deles inibe a criminalidade, para que vamos viver todos como era. Quer dizer, a senhora começou a falar, né? Eu até queria assim, disse, olha, demais, eu vou lá, eu também levo o desaforo para casa, né? Mas para dizer, não, calma, segura, leva só o medo para a escola e tal. Então eu fui deixar o medo na escola, fui para o serviço e tal. Mas senti-me incomodado, né? Senti-me incomodado, né? Isso precisamos também debater. Será que ela tem mais direito que as outras pessoas? Aquilo é uma área pública, não é? Agora é evidente também, senso comum, temos que usar o senso comum. Mas nós não estamos para aí. E é isso que acontece nas nossas instituições. Eu não estou. Estava a ver a camarada João Lourenço, encontrou-se agora com as organizações femininas. E essa coisa de dizer que a OMA é a organização da mulher angolana, mas nós sabemos que é mentira. Não? Digam o que quiser dizer, não. A organização da mulher angolana associada ao MPLA. Com afinidade, para mim é mentira. 2 de março, exatamente a mesma coisa. Mas não precisamos nos atirar areia naquela. E eu gostaria que, da mesma maneira que ele se encontrasse coisas, eu não sei, todos os outros pudessem se encontrar e os partidos circular à vontade. Onde é que está o problema? Tá? Depois estou lá a ver gente da igreja já dizer: não, não, louvado seja, senhor, que ganhe mesmo as eleições e tal. Quer dizer, aquela nossa líder já está influenciada. O rebanho que vem atrás dela, isso na igreja dela. As outras pessoas optarem por outros candidatos, o que é que vai acontecer? Está a perceber que tem que haver assim uma certa ética, um certo posicionamento. Vamos lá, sim, sim. Não é louvado, seja que o senhor continue a fazer política, como Deus quer, com harmonização, com reconciliação mesmo, tá. E se você ganhar, não hostilize os que perderem, se você perder, não desdiga também dos que perderam e tal. Quer dizer, esse discurso para mim seria mais concentrado. Agora já está mesmo a pender a balança. Quer dizer, eu já estou a ver que é complicado, assim é complicado. Está inclinado. Está vendo? O campo já está inclinado, né? Como diz o Manuel. O campo já está inclinado. Quer dizer, e isso acontece. Você no bairro. Nós temos que dar contribuições no bairro. Eu, há dias não, aí há uns 3, 4 meses, eu tenho que dar explicações às vezes ao meu filho. E há um conselho, não digo conselho, é a comissão dos pais. Eu fui a uma reunião, a primeira reunião onde eu fui. Está lá o camarada coordenador falou, olha, a escola há 8 meses, ou não sei quantas vezes que não paga luz, e nós tivemos que tirar dinheiro da comissão e pagamos a luz, lelele, a porta da sala da diretora, tá assim. E a página tantas, eu estava a ver que o orçamento, quer dizer, aqueles valores arrecadados já estavam aí para coisas que não eram... Quer dizer, e já querem nos impingir que se nós não fizermos isso, vamos ter problema. Mas então a escolha é de quem? A escolha é pública. Ok. E não temos sem nós a pagar luz. Eles até posso contribuir, 2, 3 para não houve dificuldade. Mas tem que haver capacidade de quem tem responsabilidade. E eu levantei a mão. Você levantou depois um jovem e disse, está tudo bem. Nós temos que contribuir, nós devemos ser organização. Mas também não podemos perder de vista. Que temos que contribuir para minimizar. Agora, não pensem que nós vamos ser a esperança para resolver o problema. Porque mesmo aqui dentro da nossa comunidade, há quem não tem possibilidade também de contribuir. E não peçam mais essas pessoas aquilo que não tem para oferecer. Gente que não está a receber salário há 6 meses. E vão dizer, olha, a minha professora já mandou dizer que não pagou os 200 de cada mês da contribuição, vão ser expulsos. Escola pública, ser expulsos. Isso vai dar escândalo, pá, desculpa lá. E eu disse aqui na Boa das Calmas, o menino já levantou, oh, são esses, estão a vir de Lisboa, eu vim de Lisboa. Está a perceber? Quer dizer, e se ele dissesse, mas epá, ganha o gás, vamos pôr petróleo. Imagina só o que é que podia acontecer ali. Quer dizer, não precisamos disso. Não precisamos disso, está vendo? E é esse empoderamento que nós precisamos, está vendo? Ele quase fez um comício ali naquele dia, disse, meu irmão, não fica animado. Todos nós aqui temos direitos de emitir a nossa opinião. Vamos emitir a nossa opinião com respeito. Mas não vamos hostilizar. Ninguém aqui vai de Lisboa, não vem de Lisboa. Quem me dera ter vindo de Lisboa, nem teria vindo, ficava lá, né? Quer saber? Quer mudar, por favor? Obrigado, camarada Santa Maria, por mais um aprendizado. E eu vou comentar um pouco aquilo que o nosso professor. Acho que é interessante, é uma abordagem interessante. No entanto, temos que perceber que essas instituições, essas pessoas que o Nelson citou, é para quem? Agendas próprias, né? E às vezes é difícil trazê-los para a tua agenda. A tua agenda é tentar advogar, etc. Ele não sei, está interessado? A grande questão é essa. Essas pessoas estão interessadas na tua agenda. Ok, eles têm capacidade de mobilização, às vezes coerciva, né? Porque estamos a ver onde o camarada vai, não há aulas, né? Tudo para, tolerância de ponto. Agora, é verdade que tem essa capacidade, as pessoas estão a ser coercivamente levadas a participar, né? Citando um caso. Então, é preciso percebermos isso. Agora, é verdade que nós, enquanto pessoas que estamos nesta área de advogar e tentar trazer a tal transversalidade, precisamos estar unidos e ter o foco, né? Ter o foco e nos reinventar todos os dias. Né? Nos reinventar todos os dias e trazer sensibilidades que no final do dia também percebam e entendam a nossa agenda e queiram abraçar. Porque, epá, a Igreja Mundial tem a agenda dele. É tentar mais ter crentes e mais massa. Não tens como. Como trazer essa pessoa para esta tua abordagem? Né? Este é o tal desafio. Era para isso. Eu tenho um pequeno comentário e também uma reflexão para o que estamos a falar aqui, só para não divagarmos muito, a ligar sempre à questão do empoderamento, direitos humanos. Exatamente. E essas novas abordagens de empoderar comunidades, pessoas, instituições, etc. E olhando assim para o tema, eu começo a me perguntar, será que a matriz que temos de governação nos vários domínios ajuda efetivamente a empoderarmos as pessoas, as comunidades, as instituições? Por exemplo, eu fiquei muito chocado o dia que um certo deputado do MPLA no parlamento defender que os debates do parlamento não deviam ser passados publicamente porque os cidadãos ainda não estão preparados para ouvir o que se fala no. Isto aqui é uma ofensa. Isto é muito. Epa, eu sinceramente, se aquele meu deputado que está me a representar, ele está a dizer em outras palavras que vocês não precisam nos ouvir e não precisam se preocupar com nada, já nos colocaram aqui e nós falamos e resolvemos tudo para vocês. Isto é uma ofensa num país se diz democrático. Não pode colocar isso nesses termos. Está a dizer que ninguém percebe nada e nós não precisamos ouvir. E ainda diz que as pessoas não têm tempo, vão trabalhar. E por isso nos colocaram aqui. Quer dizer, isso. Não, é, não estou a ver com uma matriz desse tipo como é que nós vamos empoderar as pessoas. Porque quanto mais as pessoas ouvirem os debates, os deputados a falarem, maior vamos conseguir, maior possibilidade vamos ter de começar a ver o que é que esses homens estão a falar, como é que nos representam em termos dos nossos interesses ou não. E isto empodera as pessoas. É um pouco essa matriz, um pouco também a questão do acesso às leis. Como você quer empoderar as pessoas se as leis não são conhecidas pelas pessoas? E até mesmo as próprias organizações sociais também que fazem trabalho, muito pouco divulgam as leis. Portanto, quanto mais as pessoas souberem os seus direitos, maior vai ser a demanda em relação aos poderes públicos. Isto não vai acontecer ao contrário, não, porque os poderes públicos estão pouco interessados em que as comunidades tenham acesso às leis e dominem. É mentira. Quanto menos conhecerem, melhor. Porque quanto mais conhecerem sobre as leis, mais as pessoas vão exigir direitos. Portanto, com essa matriz, não é possível empoderar as pessoas. Portanto, mesmo o modelo de educação que temos não permite empoderar. Como é que se ensina nas nossas escolas? Como é que se dá aula? Se reproduz conhecimento ou se faz reflexões? Se empodera em termos das pessoas terem poder de pensar? Isto aos vários níveis de ensino. Desde o primário até a universidade. É uma reprodução autêntica de conhecimento. Portanto, isto é uma matriz que não ajuda a empoderar. Portanto, a minha reflexão vai nesse sentido. Muito bem, João Domingos. Eu queria rebater isso. E não foi em vão, quando fizemos a ligação do Paulo Freire com a teologia de Polido, foi um termo que eu não. Portanto, ele, naquele trabalho dele, ele já fala exatamente disso. Portanto, qualquer processo, ele até dizia, ninguém ensina ninguém, né? Todos nós aprendemos envolvidos nesse contexto, né? Se abrindo, né? Eu ensino e aprendo, ensino, aprendo ensinando e outros ensinam aprendendo e vice-versa. Então, a educação, e foi por isso que ele deu um grande ênfase nisso, só vai fazer sentido se for uma construção que ajuda a libertar, não é? E a crescer e a desenvolver de forma integral a pessoa, para ser sujeito e objeto da própria mudança e da própria transformação que se pretende. E agora, quando nós falamos de sociedade, independentemente de quem governa, do tipo de educação e essa coisa, temos de olhar isso de maneira global. O poder em si, e se queremos ser honestos, o poder em si é exatamente isso. Na maior parte das vezes, nós vemos o poder como uma ferramenta para condicionar, para reforçar nossos poderes, para manietar, para influenciar, para tudo menos a mudança do estado das coisas. Enquanto eu estiver lá na minha zona de conforto, tudo bem, não quero estar aberto à crítica. Mas eu escrevo uma carta à administração. A administração nunca responde. Pelo menos devia ter só. A educação diz, olha, pusemos a aposentação da sua carta. Mas lamentamos. Sim, vamos já falar. Mas lamentamos não informar que nesse momento não é possível responder o seu pedido, a sua solicitação, não é? Significa que há uma experiência, vamos investigar, tá. Ok. Então, o desconhecimento também é isso, o deputado. Afinal, quem manda em quem? Quem empodera quem? Nós escolhemos os deputados, não é? Não dizem que a soberania reside no povo. E a soberania reside no povo exatamente naquela de nós validarmos uma proposta que nos é apresentada e escolhemos os nossos representantes. Democracia representativa, que parece é melhor para eles. Né? Porque quando Deus diz, não, é democracia direta, não é? Ok, então, mas depois não temos o canal. para aferir. Epa, eu vou oferecer 500 casas até o dia 15 de janeiro. Dia 25 de fevereiro, casas NIET. Eu tenho o direito, o dever e a obrigação de chegar ao senhor deputado. Senhor governante, você prometeu 25 casas. Hã? Nesse dia já passou, então eu como? As casas vão chegar ou não vão chegar? Passam mais 25 dias, para duas uma. Sai! Eleições antecipadas! Mas agora para fazer isso. Hã? Porque o deputado ali, ele já, você me votou agora, entra aqui, tem polícia, você não vai me tirar daqui, eu estou no carro também, nem estás a ver que eu estou a fazer. Quer dizer, se distanciam, quando na verdade a política é se debater assuntos. Tá bom, você é o nosso representante. Escolhemos camarada delegado de turma. A turma não tem isso, não tem aquilo, não tem aqui, a escola, não tem aqui. Tá, as nossas propostas são isso. Vai, conversa com a direção e se for preciso, temos brigadas aqui para limpar, para contribuir. É assim que a política, quer dizer, o diálogo é permanente, é contínuo e funciona dos dois lados. Senão é monólogo, é sermão. Tá para perceber, né? Mas não é isso que acontece. E depois saímos de uma situação em que ou estás comigo ou estás contra. Contra amigo, né? Ok? Estás contra mim. Ok? E nós não temos hipótese. Quem diz o contrário? Quem critica? Ok? E a crítica que nós estamos a dizer no sentido gratuito das coisas é sempre visto como da oposição. E como nós já criamos sistemas perfeccionistas, o fim da política qual é? O bem comum. Se eu estou lá, é para servir, é serviço à comunidade. Eu tenho de fazer isso. Tendo ter essa preocupação, sem ainda a crítica, sem a pressão de quem me pôs lá. Mas nós não, fica assim. E quando começarem a criticar, nós já achamos que isso está fora das relações que temos que estabelecer entre uns e outros. E depois o que é que isso vai derivar? Direitos humanos. Quem fala de direitos humanos? É como se os da oposição, os dos movimentos radicais é que têm que falar de direitos humanos. Não! As instituições do Estado têm de falar de direitos humanos porque é uma componente essencial à sobrevivência, ao crescimento e desenvolvimento das próprias sociedades. Por isso é que temos um Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Direitos humanos não é para a oposição. Não, é para todos nós. Está a ver? É um imperativo para todos nós. Mas nós não estamos a ver isso. Nós estamos a ver isso. Não criamos os tais espaços de diálogo, de colaboração, de intercâmbio, de abertura. Eu não vejo a nossa sociedade, o nosso país a evoluir muito do ponto de vista das liberdades com esse modelo que nós temos, né? O professor está ali, não admite crítica. O professor sabe tudo. Eu gosto, por exemplo, do sistema inglês. Quando ele escreve margarina, o professor está a perguntar: how do you spell margarina? Perguntou, né? Tem dúvidas, né? Os nossos professores aqui nem sabem escrever margarina, nem querem saber que eles digam que é margarina. Está então, mais de bom, esperto, né? Vais ver o que é que vai estar acontecendo. É assim, afinal. É assim. É? Há dias estava a falar com um professor, com um colega que a mulher é professora, a mulher ligou para ele e tal, porque os alunos investigam, tem internet, e se o aluno tem internet, o professor já devia estar mais avançado. Falei, mas é o primeiro, começou a trabalhar, já devia criar já condições, né? Epá! Ele me chama de campeão. Campeão, como é que se chama aí um grupo de macacos? Um aluno perguntou na minha esposa, e tal, ela me ligou também. E aí eu assim no gosto disse, olha, macacada! Não é o conjunto de macacos, não é macacada, quer dizer. Então você chega a professores, né? E não sabe o que é. Eu no tempo que dava aula no ICA, tem um aluno, já nem me lembro quem é, do quarto ano, aula de inglês, ok? Sei lá qual era o... Não, no princípio eu sempre dizia, Paris, as regras de jogo aqui na escola são assim, todo mundo tem que ter seu material, portanto, tragam o vosso material. No princípio eu até vou aceitar que tragam folhas, mas... Tem mesmo que trazer caderno, tem que ter caderno, para as folhas não perder. Tu estás a passar ali que as compras em Uber, pá, saca mesmo aquela folha e tal. Ah, caderno já foi! Não, traz não caderno, vais ter mais dificuldade de arrancar e tal. 2 meses depois, o rapaz nada. Vai só até a biblioteca e peça ao nosso irmão, era o capitão que estava lá ainda, que nos empreste um dicionário. Traga o dicionário. Eu trouxe o dicionário. Tá bom. Consulta a palavra cadeira. Amém? Consultar dicionário era uma dificuldade. Quarto ano já. Começou na nona, décima. Estava na décima segunda. Tá? Veja qual é o significado de cadeira. Substantivo masculino, né? Do latim quaternos, né? Porque folhas sobrepostas umas às outras, à guisa do livro. Percebeu? Diga qual é o significado de guisa. Não, professor, por enquanto no meu léxico nada consta. Nossa! Tá vendo? Quer dizer, são essas vaidades que a gente foi buscando. Não tem mal nenhum dizer que eu não sei, não faço a mínima ideia. Vamos consultar juntos. É assim que as coisas deviam acontecer. E voltando na questão, estava a dizer, eu tenho de corrigir aquele meu filho que esteve aqui. Ele estava a estudar na São Francisco Xavier. Acho que estava na segunda ou na terceira, e uma vez teve lá um problema qualquer, e mandaram chamar o pai encarregado de educação. E eu fui lá e apresentei. Sou fulano, tá. Pai encarregado de educação é a mesma coisa. Há uns que são pai e são encarregados de educação, né? Ou são encarregados de educação, mas não são pai. E há uns que são pais e encarregados de educação ao mesmo tempo, né? A professora não sabia isso. Eu queria gritar com o senhor, também sou professor. Então. Já dou aulas adultos. Primeira atitude, vamos nos respeitar. Independentemente de quem vem, vamos nos tratar como pessoas, vamos humanizar a nossa relação. Ok? Eu não sou encarregado de educação, eu sou pai e sou encarregado de educação também. Ela já estava na universidade, nunca tinha ido visitar um museu. A primeira vez que foi ao Museu de História Natural, fui eu que a convidei. Tá bom, professor, já somos amigos e tal. Né? Já conheço o museu? Não, não conheço. Porque eu ia levar o meu filho aquele dia ao museu. Tá bom, vamos então. Quer dizer, tá vendo as coisas? O professor tem que investigar. O professor tem que investigar. E o político também tem que investigar. Chega lá, ele tem que conhecer as leis. Mas nós também temos muitos que foram lá, ou de paraquedas. Estamos a aprender, mas a vida é uma aprendizagem. O autoconhecimento é uma ferramenta que nos ajuda a responder de forma efetiva e eficaz e eficiente às nossas demandas. Não temos que ter problema nenhum. Eu não sei isso. Puxa, até vai ao Google, vai ao dicionário, vai ao prontuário. Temos. E nós estamos aqui a dizer, o que é que nós podemos fazer? Nós estamos aqui. Eu tenho de corrigir a tarefa do meu filho. Mas também depois, há um menino que já tem um problema. Ah, conta, estou a precisar de umas explicações de inglês e não sei lá. Como já não estou a dar aula, e conversar e revisar conceitos também é bom para mim. Não, ok, já fiz uma turminha pequena e dei o nome à escolinha, de escolinha de Anete Felícia, que é o nome da minha filha. Qual é a ideia? Eu dou explicações de português e de inglês, mas corrijo a tarefa do meu filho, que às vezes não tem a ver com inglês, com português, outras coisas. E todo mundo que estiver ali, e falamos de várias coisas e tal. Quer dizer, é a construção da cidadania. E cada um de nós pode fazer isso. E eu ia ficar também contente se me convidassem para ir ao vosso bairro. Temos aqui um grupo, compadres e comadres. O nosso tema é esse. Eu também ia ficar contente se vocês me respondessem sim. Num assunto que vocês sabem e que podiam ajudar a minha comunidade, a minha família. Ou eu, inclusive, pessoalmente. Esse é o conceito da Human Library. Hoje há pessoas que não podem ter livro. Mas muitos de nós estão aqui. São livros. Então vem a pauta. Quer dizer, temos que nos disponibilizar, temos que estar ao serviço. Muitas vezes nós não fazemos isso. Mas trabalhamos na DW, né? Moramos em Cacoaco. E ali no Cacoaco, naquele nosso quarteirão, a gente não faz lá nada. Estás a perceber? Ou faz pouco. Né? Mas trabalha aqui para uma organização de desenvolvimento, de direitos. Está vendo? É um pouco essa. Não estou a dizer isso a vocês. Estou a dar só esse exemplo. Para perceberem, né? Só para perceberem. Então vem em Cacoaco. Já te vai, tá bom. Salizar. Então tem que ter essa pequena aqui. E pô, nós temos que nos ajudar. Porque se vocês olharem os processos de libertação no mundo, foram exatamente assim, começaram com amigos. Né? Amigos, com pessoas que tinham os mesmos interesses. Vamos nos ajudar, vamos ajudar. Não é só estar fazendo um projeto bom. Não faça sozinho. Se fizeres também sozinho, vais te expor muito. Eu, Nelson. Sempre que disser alguma coisa, eu neto, não, busca mais, busca uma equipe. E tenta diversificar. Se você é identificado com outro partido, vai buscar outro que é de outro partido. Mas pelo menos tem uma diversidade. Para dizer, olha, está só né, atender as coisas preferencialmente para o seu grupo, para a sua filosofia. E vamos construir os partidos. Passa. Mas as pessoas ficam sempre. Os partidos viram depois. E há pessoas que na guerra estavam do lado, do outro lado e tal. E hoje nós chegamos à conclusão, nossa, pronto, se foi necessário aqui, foi uma fase. Mas daqui para frente, como é que é? Temos que olhar para o futuro, né? Para o presente e para o futuro. E o desafio é exatamente isso. Respeitar a opinião alheia. Dar espaço para o contraditório. Não é? Harmonizar interesses. Nós não perdemos nada. É promover, defender, garantir respeito pelas diferenças e promoção da diversidade. Nós não perdemos absolutamente nada. E cada um de nós tem de ter essa tarefa, essa responsabilidade de ir fazendo coisinha. É evidente que queríamos que as coisas andassem também com mais velocidade, mas se não é possível, Nelson, não deixa de fazer o que tu faz. DW, não é em vão que é a primeira organização que chegou aqui, está aqui há muito tempo e é uma escola de referência para muitos de nós e continua a fazer o seu trabalho. Está vendo? Então tem que ser assim, cada um faz o seu pouco, o seu pouco. Agora temos que levar nossos filhos ao parlamento. Se nós não podemos, temos que delegar alguém e tal. Olha, eu vou fazer um passeio temático, parlamento, ou a igreja tal. Chama as pessoas diferentes, para não chamar um evento. Vamos chamar várias pessoas, um painel ali, três, dá 10, 15 minutos para cada um, só animar alguma coisa e começar uma conversa. Depois temos já um número de fone, podemos falar no telefone, podemos falar no Facebook, no WhatsApp. Eu falei, é assim que nós vamos mudar o país. Mas enquanto nós continuamos a pensar que ou é do MPLA ou não é do MPLA, ou é da UNITA ou não é da UNITA, esse é um debate que eu acho que não vai nos levar muito longe. Nós todos precisamos da política. E não precisamos de uma política ou de políticos que prometam. Precisamos de políticos que ajudem, de facto, o país a andar. Porque as instituições políticas, os partidos políticos, são instituições necessárias à própria celebração da democracia, ao Estado de Direito. Não é? É necessário isso. Agora, a mim não me importa se é da UNITA que falou, se é do MPLA que falou. O importante é que o que falarem também tem que fazer sentido. E o sentido tem que ser no sentido de construir, de agregar valor e de produzir contribuições para o bem comum de todos. Porque eu estou a candidar, eu sou candidato do Partido das Bananas, num bairro tal. Se eu ganhar, são 100 pessoas que votaram, e eu ganhar 70 votos, eu não vou dizer aquele que votou contra mim, não vai ter água, não vai ter luz, não tem como eu fazer isso. Eu vou pôr água e luz para todos, inclusive até aqueles que têm que ser o meu alvo preferenciado. Porque para os convencer de outras coisas, né? E convencer também não é só necessariamente mudar de partido. Eu posso estar no meu partido e não concordar com aquelas ideias do meu partido. E nem por isso ser um antipartido, um antipatriótico. Tá? Então são esses exercícios que nós precisamos aí da nossa própria caixa, como dizemos ali. E nos apresentamos como pessoas. Dizemos que somos democratas, mas não aceitamos o contraditório. Não exigimos que se faça o contraditório, não damos informação quando nos pedem, e quando está lá escrito que é necessário dar informação, é possível dar informação. Mas antes, se eu me permitam, porque me associo o questionamento que faz, na minha opinião, e essa pode ser uma opinião violenta, sim, nós somos subdesenvolvidos, os subdesenvolvidos não têm agenda própria. Os subdesenvolvidos imitam ainda aquilo que foi sempre lento. Portanto, se meteres um filme americano, ele vai atrair juventude. Portanto, aquela agenda americana é mais viva na presença das pessoas do que as nossas agendas locais. Se meteres um republicano, um partido democrata a falar, é mais viva no militante do MPLA do que a agenda do MPLA. É assim que eu vejo os povos. Com alguma violência que não. Ainda bem que diz violência. Ele é uma violência. Não pode fechar esse pensamento. Claro, tem alguma violência. Mas a nossa vida também não é muito romântica, né? A nossa vida real. Também é violenta. Isso para dizer o quê? Quando eu me relaciono com uma pessoa, eu percebo que a agenda dele, verdadeira, a mais ambiciosa, então, quando eu me relaciono com alguém dentro lá, a agenda dele mais ambiciosa é de Barack Obama. Então, eu faço ele acreditar que com uma determinada prática ele vai realizar mais a agenda de Barack Obama do que aquele jogo aqui a dela, não sei se vai ser dele. Quer dizer, quando diz que se ele tem a Universal, a Mundial, Mundial tem agenda, o militante de, da Igreja Mundial, da Igreja Local, tem agenda própria, não tem agenda própria. Vocês não fazem entender isso. Mas isso para transmitir também uma outra coisa. Santa Maria estava a desenvolver o estudo sobre a física. Não terminei ainda. Yeah. Eu tinha prometido há uma ideia parcelada daquilo que nós fizemos, mas há um conjunto maior. E isso nós podemos fazer sempre. Mas olha, mais do que isso, o desafio é, meus irmãos, eu fico contente por ter avisado já, né? Muito obrigado por ter avisado. Assim, também se diz, é para Jesus Cristo que ressuscitou Lázaro porque era amigo dele, né? porque na última ceia só estavam 12 e tal. São contextos que nós temos que perceber. Nós criamos uma afinidade, mas nós temos a responsabilidade de contribuir para a consolidação do processo democrático do nosso país, para a normalização do processo de reconciliação e reconstrução nacional. Nós temos essa responsabilidade. Agora, que não fique só um discurso. Vamos nos apoiar. Vamos apoiar. Se alguém vai à igreja, continua a ir à igreja, continua a rezar para as nossas lideranças, para as nossas autoridades, para os nossos governantes. Se não vai, respeitam. O nosso Estado aqui é um Estado laico, mas que às vezes já não se sabe, é Estado laico, mas dá preferência. Quer dizer, não sabemos, está vendo? E nós todos temos que nos questionar. Eu sou católico, sou sei lá o quê. É para a minha igreja, não aceita homossexuais. Não aceita homossexuais comigo. Hã? O problema não é a homossexualidade. Não dizemos, não aprendemos todos os dias. Hã? Amo o pecador e aborrece o pecado. Então, como é? Não pode haver uma contradição naquilo que nós dissemos e tal, né? Tá bom, se tá, alguma coisa está mal, vamos dirigir-nos, atacar o problema e não atacar a pessoa. Nós aqui atacamos pessoas, atacamos instituição no sentido de que ela está quadrada. Não houve a diversidade, não respeita a diferença. Então, o nosso desafio é exatamente isso. Eu vou dizer, mas cada um de nós tem o dever, a responsabilidade de fazer coisinhas pequenas. Coisinhas pequeninas. Vamos continuar aqui a nos amar no trabalho. Nós sabemos que há vários interesses. Interesses há em todos os sítios. Mas agora, qual é o nosso interesse pessoal? Qual é o nosso interesse maior? Nós temos os nossos interesses pessoais. São legítimos, cada um de nós tem que ter os seus interesses, o seu próprio projeto de vida, mas como nós somos um ser individual e social, coletivo ao mesmo tempo, como é que nós conciliamos essas agendas? E depois, como não é só eu e a minha família, tem o trabalho, tem o percurso que eu faço e outras relações que nós vamos abraçar, como é que nós nos posicionamos? O que é preciso para nós nos posicionar? Não podemos mudar também em função dos ventos, não, temos que ter uma posição, aquilo que se chama de ética. Se chama de honestidade, de valores, de outros valores que vêm a reboque ou que vêm no mesmo pacote. Então, temos que exercitar isso. Agora, que custa você ser dono das suas ideias aqui no nosso país? Custa, nós sabemos que custa. Tem muitos riscos, mas com respeito. E por falar nisso, só já para terminar, estava o mais velho Lago de Carvalho no tal especialzinho de terça-feira. E ele não gritou. Também não tinha como gritar, né? Se calhar, sozinho, não tinha muito como gritar, né? Se fossem 2 ou 3, se calhar gritava mais. E depois, nos comentários, ouvi uma jovem, que até é nossa colega jornalista, não vou dizer quem é, vocês deverão saber, estava aqui do nosso lado, agora é da UNITA, a democracia tem essas coisas, né? E foi lá fazer assim umas coisas como se tivesse inventado a roda. Poxa, vi aquele mais velho, não gritou em momento nenhum. Né? Mas nós jovens, quando vamos aos debates, quando debatemos as questões aqui no Facebook, estamos sempre a nos agredir. Então, para nós termos razão, precisamos disparatar os outros, precisamos de marginalizar os outros. Não, isso se aprende, né? Isso se aprende, cada um de nós fizer a diferença. Isso vai caminhar lá. Estamos a debater futebol. Vamos discutir futebol. não põem outras coisas, mas é aquilo que eu tinha dito outra vez, não há esse espaço. E a gente quer misturar, alguém tem que ter o cuidado de dizer, não, o debate aqui não é esse. Porque esse debate da democracia é como tudo, a gente não come a mesma coisa do ponto de vista da nutrição, para nós termos saúde. A dieta tem que ser variada, equilibrada, né? Colorida. Então na vida também tem que ser assim, vamos respeitar vários interesses, vamos conviver. Eu acho que nós não perdemos nada, não perdemos nada. Mas existe, né? Não, isso é de um projeto, social, de intervenção social. E eu pus aí de propósito, porque às vezes os problemas na sociedade não se resolvem só com solidariedade. Não, a solidariedade não é a única resposta. Nem vou dizer se é a mais importante ou a menos importante. Ela surge num conjunto de várias respostas, né? A questão do direito, sobretudo. Então, a família não tem direito à habitação? Tem, né? Tem. Ok? E depois ter direito à habitação não é necessariamente comprar casa no Quilamba ou comprar na centralidade de Capuá. Mas nós aqui temos já o preconceito de que todo mundo tem que ter casa própria. Mas casa própria não é casa comprada. Renda Rosenúvel, toda a vida, né? Até nos Estados Unidos nem todo mundo tem casa própria. Que economia de primeiro mundo, que já começaram há muito tempo. Esse farinha com açúcar já não é assunto. Já estão noutros patamares. Mas nós aqui, quer dizer, acha que... Mas então ele não tem casa por dentro, né? Estava a fazer o quê? Fez quê e tal. E depois para te darem a casa, já sabe, né? Criamos dificuldades para vender facilidade, né? O processo está lá, cada um vai lá. Tive que ser como cerveja, vai aqui. Quantas cervejas dá? 50, 100. Ah, não está fresca. Tá bem, vou beber em outro lugar, né? Agora não. Não tem, fecham todas as barracas já. Você não tem. Se você quiser, vai lá. Não, já não é mais 50. Agora é 250. O que é? Hã? E se você não beber dali, você não vai beber mais. Isso é que diz. Não, nós... É, estamos aqui a trabalhar, dizer que nos puseram e não estão capacitados ainda para ouvir. Estamos a passar um atestado de menoridade, mas isso até é falta de educação. Como é que você vai dizer que o outro não está preparado? E está preparado é o quê? Fato e gravata, ter um bom discurso, andar nas melhores universidades. Não, hoje todo angolano, adulto, vacinado, tem uma forma de ver diferente. Por quê? Porque também estamos numa sociedade de informação. Temos mais acesso à informação, que é produzida aqui, que é produzida fora. Por isso é que temos esses bifes, né? Não, assim, assim que falou, assim que deixou de falar. Então... Nós vamos ter que puxar. Sim, sim, sim. Está na hora. É na linha do que uma jornalista também tem estado a dizer. Diz que para acompanhar aqueles que têm possibilidade. Eu uma vez disse, um determinado pensador em relação aos africanos disse, os africanos, os licenciados e os analfabetos pensam da mesma forma. Eu disse a ela, às vezes, isso do ponto de vista da ciência da psicologia, isso é dito com generosidade. Talvez nós precisamos fazer uma ruptura abrupta. Não se faz um movimento só com bater nas costas. Sim, sim, sim. Há uma insistência em termos de conduta tão elementar. Você às vezes tem que fazer essa ruptura para depois. Sim. Depois tentar equilibrar. Né? Nelson, porque, todos os processos de... Vamos só ver, por exemplo. Estou com um exemplo no Rangel. Você encontra a convivência. Não é possível você acreditar. Nunca falar de festa, só falar do ambiente de insalubridade, ao lado de igreja. Não é possível acreditar que você vai conseguir mobilizar as pessoas para uma ação cidadã mais alargada, não só para a sua dúvida, mas para transformar aquele meio, só com um discurso romântico. Não, às vezes tens que ter uma posição, e a psicologia às vezes aconselha. Não sei se bem, há um ator que durante algum tempo dizia: os negros não gostam de ler. E aquilo foi falado em nível. E aquilo gerou uma mudança no comportamento. Você gera uma dor, mas depois... Nelson. Esse é o problema dos extremos. Já vou passar para lá. Problema dos extremos. Sabe qual é o nosso maior problema? O complexo. E o complexo só está em duas formas. Superioridade ou inferioridade. Não tem outra explicação. E depois entram os preconceitos. Quando eu estou a dizer que temos que fazer ruptura, estou a dizer que temos que tomar medidas drásticas. Acabou, a partir de hoje, não tem mais. É cartão amarelo, dois cartões amarelos, cartão vermelho. Estou a dizer isso. Mas não estou a falar da violência gratuita. Está a perceber, né? Cada um é livre de dizer o que dizer. Mas sem insultar. Também, eu não posso aceitar que nos insultem por causa de 3, 4 ou 5. Ou não? Ou nós também não temos direito a exercer o nosso direito de indignidade, de manifestar a nossa indignidade. Então acha que todos, tem dirigente, por exemplo, vamos dizer, o whisky é uma bebida que serve como aperitivo ou como digestivo. É mentira, é verdade. Esse é o conceito, não é assim? O whisky é para abrir apetite ou para descongestionar, né? Mas se ele acha que tem que beber o whisky confuso e não sei o que, e acha que é filho aqui, mesmo whisky confuso e estivas de regalo, esse problema é dele. Agora, quem sou eu para dizer que todos que bebem whisky confuso são matumbos? Isso até nesse dia. Mas agora, o que a gente pode chamar a atenção é, olha, isso serve para isso. Mas agora, dentro da sua liberdade de escolha e autodeterminação, ok, mas está fora dos padrões. É aquilo que nas empresas hoje se abre não conformidade. Essa é uma não conformidade, está vendo? Você pode levantar os braços, tá? Fazer uma não conformidade, está vendo? É isso que nós não fazemos. Andamos aqui a fazer um monte de críticas, mas nós não fazemos o inverso. Eu estava uma vez, um amigo americano veio até comigo e disse, pô, eu antes de falar contigo, eu sempre pensei que fosse jamaicano, o quê? Ainda usava raça, eu sempre pensei que fosse jamaicano e tal. Não, eu sou um blanco. E fala já até bem inglês. Estava a ser generoso comigo, né? Whatever. Yeah, mas você não acha que seria melhor se vocês tivessem sido colonizados pelos ingleses? Eu disse, meu irmão, colonização. Foi desumano. Você não venha me dizer. Não venha me dizer que ia ser melhor com A, B, C. Wrong! Totally wrong! Mistaken! Tá vendo? Agora, essa escravatura também aconteceu porque houve colaboração da nossa parte. É mentira, é verdade. O rei nunca tinha visto um espelho. Viu? Cara, no espelho, açúcar, tá doce, acaba, pode levar o pessoal, pode levar com o abençoado, levar o abençoado. Assim como um amigo meu do Futebol Clube do Porto, você fala, não, fui passar férias a Lisboa e ao Porto, e o meu netinho disse, ó, avô, traga-me lá um pretito da África. Traga-me um pretito da África. Quer dizer, é um macaco que vai apanhar na mata e levar pro neto dele. Quer dizer, ele tem que explicar no neto dele, olha filho, tu não pode pensar nisso. Os negros são tão seres humanos quanto nós. Tá percebendo? Agora, por causa das desigualdades, e é por isso que ali nós nunca aprofundamos, nunca vamos ao cerne das questões. Ficamos só na superfície. Temos desigualdades em África porque hoje, no nosso país, né, lutamos pela independência, para que tivéssemos melhores condições e tal. Mas fica-se com a sensação que no tempo colonial era melhor, ou estava melhor. Mas também não, era colono, tínhamos que ser independentes mesmo. Agora, não fizemos as coisas como deve ser. Nós mesmos é que não fizemos. Agora, temos que chamar a atenção naquelas pessoas. Porque quando dizem, ah, não, estão escrevendo as paredes. Então, no tempo colonial, os nossos mais velhos escreviam nas paredes também. Colono, fora, e não sei o quê, tá, tá, tá. Hoje também os jovens têm consciência, também dizem, olha, lacaio, ditador, fora, e tal. Estão exercendo direitos, não é isso, né? Agora, ele, quando está lá, acha que, não, não deviam fazer isso. Não, é o poder da crítica, como é que nós contextualizamos isso? É o poder, enquanto eu estiver amarrado no poder. Eu não quero ninguém venha cá dizer que isso é só de cozinheiro. E eu não estava lá no problema. A coerência entre aquilo que nós, que é a nossa narrativa, que é a nossa lei, isso assado e cozido, que são miragens que não se aplicam na vida prática. Ok. Tá bom, né? Bom, vamos, infelizmente, é. Vamos ter que fechar. Vou ter que inibir o direito. Yeah. Palavra, sim, sim. Yeah. Essa é a regra, né? Pronto, é uma regra. Conosco, pode até falar exatamente. Com o vídeo, dar um call, deixar aí o número. Exatamente. É isso que nós estamos dizendo, okay. Nós queríamos dar. Claro, em outros países africanos também isso acontece. Eu não quero que me digas isso, em outros países africanos as coisas não estão avançadas. Não, estou dever e estou obrigação com o governador. Eu governar bem, mano. Fazer bem as coisas, não diga cá. Não te faz. Também não. Okay. E nós vamos ser como. Muito obrigado, Santa Maria. Ah, e nada, não fique inibido pelas palavras que usei no princípio de bizar, porque eventualmente poderá ser convidado durante o ano para mais alguma apresentação. E sinta-se à vontade de estar aqui conosco, é sempre bem-vindo. Ok, muito obrigado. Portanto, quero agradecer a todos pela presença e convidar-vos para a próxima semana mais um espaço. Estamos a negociar com o próximo projetório. Já temos o tema agendado para o dia 30, mas o dia 23 ainda estamos a negociar. No dia 30 vamos falar sobre a exploração de menores. Tem uma associação comunitária lá no Cacete que se chama o CODE, que vai trazer esse tema para nós. É visto que tem muita coisa. Algumas são chumagens, mas são realidades que existem. Exato. Então é mesmo um desafio e realidade, né? É, dos municípios periurbanos, do que acontece exatamente também. E como estamos dentro ainda do mês de junho, para refletirmos um bocado, não comemorar, como alguns costumam sempre para dizer, vamos comemorar, cheio de problema, mas sempre a comemorar. Né? Vale a pena fazer uma reflexão profunda do que se passa e o que cada um pode fazer. Mas acima de tudo, acho que fica aqui como recomendação, algo que perentoriamente o Santa Maria está sempre a nos aconselhar, é cada um, a seu nível, fazer alguma coisa, por mais pequeno que seja. Isso é uma grande chamada de atenção. Exatamente. Às vezes nos colocamos numa posição de atores de desenvolvimento, mas se olharmos também ali onde os nossos meios sociais, pouco ou nada fizemos. Portanto, então, ficamos com esse reto e convido a todos, então, mais uma vez, para a próxima sexta-feira. Muito obrigado. Muito obrigado.